do dia. O destaque dos fatos que vão figurar nos jornais da manhã. Entrevistas ao vivo e o balanço das ocorrências sociais com a melhor equipe do jornalismo do Rádio Maranhense. No ar, Comando da Noite, com Gilberto Lima.